No palco mesmo. I still can't figure out what it is that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme. Is tuned into your programme today. De novo o John Peel aí na apresentação do Ronquinha, que a gente usa toda terça-feira, né, cara? Fico emocionado com a voz dele, dá pra ser ou não? John Peel falando do Ronca Ronca de Marcelo Caipirinha, muita emoção, né, cara? You know, I still can't figure out what it is that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Alicio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme. Is tuned into your programme today because of the Strokes. Enfim. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, esse um que orienta desorientando, Ronca Ronca, do dia 3 de abril de 2007. Conforme bem disse John P., um programa de amigos, hein? Algumas das pepitas de hoje, Cassim mais dois, estarão terça-feira que vem aqui ao vivo. Cordel do Fogo Encantado, lançamento mundial, Nandão, de uma música que pode ser um tremendo hit, a começar pela UFM. Manda mais uma vinhetinha especial. Tem um Big Boy para ilustrar ou não? Tem, com o Hendrix. Yes. Você acha legal? Dá para você dar boa noite para nossa torcida? Boa noite, torcida maravilhosa desse imenso Brasil. Foi bem? Médio, né, cara? Médio, né? Big Boy Hendrix. Vai. Eu gosto dessa vinheta, rapaz. Para introduzir o hit absoluto que nós vamos lançar hoje aqui. De muito bom tom. O negócio é curtir o som sensacional dos Tais. Ronca, ronca. Anger. Tá sentindo o groove, não? Mas enfim, Nandão, você vai conhecer um hit chamado Baranga. Já ouviu falar, não? Já peguei, né? Mas vou falar. Vamos ouvir um compacto 7 polegadas do Block Party, que traz uma música que não está editada no disco, que foi recém-lançado, né? Mas, Ronando, você, como um homem romântico, observador da natureza, você já reparou a lua que está fazendo hoje? Dancing in the Moonlight. Já reparou a lua? Tá linda. Você sabe quem abriu o programa hoje? Quem abriu? A banda? Não. Não. É só pra gente ficar conversando em cima, mano. Clima bom, clima bom. Mas tu viu a lua hoje, cara? Vi, prateada. When I passed you in the doorway, you took me with a glance. I should have took that last bus home, but I asked you for a dance. Now we go steady to the pictures. I always get chocolate stains on my pants. É, com o Phil Lynott ao fundo do Thin Lizzy, temos promoções pra hoje? Temos, CD do nosso convidado hoje. É mesmo, né? Claro. Tony Platão e banda? Tony Platão e banda. Quantos? Cinco, né, Tony? É mesmo, né? E já tem a perguntinha formatada, startada, alavancada e brifada no entorno? Vou falar com o Antônio Rogério pra resolver. E podia fazer uma pergunta. Ainda bem que o Phil Lynott já passou dessa pra outra, eu né, e cara? Esse nosso convidado dançamos muito essa música já, rapaz. Ouve só, a gente poderia colocar a lua nessa promoção, hein, na perguntinha. Vai bem, vai bem. Olha só, eu acho que tem um negócio de afinação de violão, né, cara?

Seus marinheiros mareados abandonam o mar. Seus guerreiros desarmados não vão mais lutar. Seu namorado já vai dando fora, levando os cobertores. E agora até o tapete sem você voou, e não tem mais nada. As pedras do caminho deixe para trás. Esqueça os mortos, eles não levantam mais. O vagabundo esmola pela rua, vestindo a mesma roupa. Que outro fósforo, outra vida, outra luz, outra cor. E não tem mais nada, negro amor. E não tem mais nada, negro amor. E não tem mais nada. Ronca, ronca. Desorientação garantida ou sua audiência de volta. Fala, Nandão. Rapaz, CD muito bom que tocou agora. Viu? Qual Negro, é? Negro Amor, Tony Platão. Belíssimo. Abrimos o Ronquinha de hoje com Thin Lizzy, a música Showdown, logo depois um pedacinho do hino do Ronquinha, Dancing in the Moonlight, em homenagem à lua de hoje. E a perguntinha da promoção, né, Nando? Vai envolver ela, né? Claro, sempre. Logo depois, Neil Young com o clássico Ohio, que pertence a esse recém-lançado disco do Neil Young. Uma apresentação, ele sozinho, mostramos terça-feira passada, ele violão e piano, gravado em 1971, na cidade dele. Falamos aqui como se fosse Zeca Pagodinho em Xerém, Tony Platão ali nas Laranjeiras, essa coisa linda, né? E aí, Tony, tranquilo, cara? Tudo bem? Vamos de cara logo apresentar a primeira música que você mostrou e introduzir os nossos companheiros aqui, né? A sua banda. É, a gente tocou Negro Amor, uma canção, uma versão de Caetano Veloso e Péricles Cavalcante, para It's All Over Now, Baby Blue, de Bob Dylan. É a música que batiza o disco. Maurício conhece bem a história. Maurício gravou 7 das 11 faixas do disco, é o baixista. Loucura, mas deixa eu apresentar a rapaziada aqui no violão e backing vocals, produtor do disco, Sérgio Diabi. No acordeon, você está batendo palma? Nando, bate palma também, por favor. Obrigado. É, no acordeon, Rodrigo Ramalho, filho de Márcia. Rodrigo, já falei várias vezes aqui. Para os... Você não achou aquelas vinhetas de... Eu sou Troglou Animal. Exatamente, para as gerações primeiras do Ronca Tripa, era exatamente quem Troglou. Fazia... Troglou, simplesmente Troglou. Hoje, componente da banda de Tony Platão, né? É verdade. No contrabaixo, Vlad. Não, tu bate palma. Desculpa. Na bateria. Até que o Rio de Janeiro inteiro está aplaudindo, né? Na bateria, Bruno Vanderlei. Nosso engenheiro de som aqui, Roberto Reis. Professor Aloprado está com a gente. Pessoal da manutenção aí também, valeu. No site do Ronca Ronca, no Tico Tico, eu comentei que, evidentemente, vocês estarão apresentando as músicas do Negro Amor e algumas surpresas especiais para a nossa seleta audiência. Nandão, perguntinha sobre a Lua. Tony, quer formular, formatar? Por favor. É o seguinte, sortearemos 5 CDs seus. Você pode sortear 4 e me dar um? Não, esse um já é meu. Ah. E aí você tem que formular uma pergunta para as pessoas participarem através do efm.com.br, selecionando Fale Conosco, Rio de Janeiro. Você quer que eu diga isso agora? Vai pensando, né? Vou pensar meia-noite. Ô, Nando, você que gosta da rapaziada do cordel, mano. Isso é verdade. Com seus pássaros, ou a lembrança de seus pássaros. Com seus filhos, ou a lembrança de seus filhos. Com seu povo, ou a lembrança de seu povo. Todos emigram. De uma quadra a outra do tempo, de uma praia a outra do Atlântico, de uma serra a outra das cordilheiras, todos emigram. Para o corpo de Berenice ou o coração de Wall Street, para o último templo ou a primeira dose de tóxico, para dentro de si ou para todos, dentro de si ou para todos, dentro de si ou para todos. Para sempre, todos emigram. Some other girl to just walk up to her and hit her. But

Mas semana passada, com o Canastra aqui ao vivo, nós começamos o programa, Nandão, com esse disco aqui ao fundo, Elvin Jones, extraordinário baterista, com um baixista não menos extraordinário, Richard Davis, um disco espetacular chamado Heavy Sounds. E hoje caiu como uma vulva, de novo, o som deles nessa apresentação do Tony aqui. E assim como o Thin Lizzy, né, um dos nossos hinos para noites enluaradas, tem a impressão que em toda a sessão do Ronquinha, quando nós recebemos nossos amigos aqui, o Elvin Jones e o Richard Davis também estarão com a gente. O que você acha, Nando? Total. Opa. Fechou. E olha só, nós já temos formatada, alavancada, estartada e brifada, tá certo? Não pode perder o timing da parada. É, do entorno, a perguntinha para nossa torcida concorrer ao disco Negro Amor, Tony Platão e Banda, que está aqui. A pergunta é, muito simples, qual o melhor lugar para você observar a lua cheia como ela está hoje? Repete, Nando, segundo a sua interpretação, por favor. Qual o melhor lugar para você observar a lua cheia como hoje? Muito bem. Com isso? Tá valendo o quê? 5 discos de Tony, hein? 5 disquetes, Tony Platão, Negro Amor, belo CD, rapaz. Você já ouviu? Opa! Ô, Tony, terça-feira passada... Sim. Nós mostramos esse disco aqui ao fundo. Olha o som desse baixista, você conhece muito bem ele. Ouve só. Quer saber de que disco, em que disco ele participa? É do... Olha só, pra gente conversar um pouco. É do Kind? Little Jim is gone. É o cara de novo, o Richard Davis, meu amigo. Ouve isso. Muita emoção, né, cara? Ô, Tony, vamos aproveitar e contar um pouco da história do seu disco. É, você conseguiu um feito que muitos intérpretes de bandas tentam, que é exatamente colocar numa das únicas possibilidades de você mostrar música hoje, né, de uma forma numerosa, que é na novela... É, da TV Globo. Numa novela da TV Globo, vocês inclusive já se apresentaram lá. Conta um pouquinho para a sua torcida, sobretudo, como é que foi esse caminho do disco, da sua música, enfim. O Negro Amor tem 2 anos, mais ou menos, que a gente começou as sessões de ensaio para gravar o disco. É, como você sabe bem, eu recebi um convite do Sérgio Abbe, e do Benny Borja, que da Psicotrônica, para gravar um disco mais voltado para minha voz, sei lá o quê. Aí nós tivemos a brilhante ideia de chamar o Maurício Valadares para participar do projeto. E fomos fazer uma audição do material que eu tinha, já de umas gravações, umas pré-produções, umas demos. E no meio dessa audição, o Maurício, sempre uma pessoa questionadora, instigante, provocante, questionou essa coisa de por que eu iria fazer um terceiro disco com um material muito parecido com o primeiro, que deveria ir para um outro caminho, sei lá o que. Nós ouvimos o Maurício e começamos a viajar em torno do que poderia ser. Chegou-se a uns autores malditos. Eu saí desse encontro, fui encontrar um outro grande amigo em comum, Fernando Muniz, que acabou fazendo esse projeto com a gente, montando o roteiro, o disco e o show também. E acabou-se, nessa segunda conversa, na sequência disso, se encaminhando para o Negro Amor. Inclusive, o próprio nome do disco, né, nesse encontro, quando falou-se dessa canção, já, pô, é ótimo para batizar a ideia do disco, um disco que fale sobre amor, mas mais no desamor, né? É uma tendência muito... Disse muito que o amor é tudo, o amor salva, o amor é isso, e não é bem assim, né? O amor pode acabar com uma pessoa. O amor tem várias faces e várias formas, diriam os modernos. E aí a gente começou um período de ensaio, e foi interessante porque a gente ensaiou o disco. A gente nunca foi além, não teve pesquisa musical. Eu li muita coisa tipo assim, o Tony tá na MPB. Eu falei, não, o disco não é de MPB, é um disco de canções... que é quase todas da década de 70, é quase uma memória afetiva, músicas que fizeram sucesso e que eu conheci, que eu ouvi, na verdade, antes de nascer em mim um desejo de fazer música, de ter uma banda, de fazer o Ojeriza, né? E nós fomos nesse, você sabe, você ensaiou 4 meses, numa indisciplina absurda, eu tive muito trabalho com o Maurício Nandinho, muito trabalho com que ele. Que grosseria, né? Que grosseria. Mas é verdade, a verdade tem que grosseria ser grosseria da parte dele, pô. Ah, evidentemente. Tá legal, mas e a novela? Mas peraí, eu tenho que chegar lá, não é assim. É Platão o nome dele. Há uma novela, antes da novela. Saudade do Sócrates. Então, a gente começou, gravamos uma primeira grande fase do disco, gravada ao vivo lá na Companhia dos Técnicos em Copacabana, aqui no Rio. E começamos a montar um show. Onde o Ojeriza gravou. O Ojeriza gravou seus dois LPs, né? LP, para quem não sabe, era a forma de imprimir as músicas antes do CD. E aí a gente começou uma temporada no Letras e Expressões, em Ipanema, aqui no Rio de Janeiro, aonde estaremos de volta a partir desse dia 7, sábado agora, e ficamos 4 sábados, 7, 14, 21 e 28 de abril, Jabá, comemorando um ano da casa e comemorando um ano dessa história do show, né? É verdade, ali a coisa tomou... Não, ali foi. A gente foi fazer três terças-feiras e fizemos 20. A coisa começou a ganhar proporções bacanas, o trabalho começou a ter resposta de mídia e principalmente de público, né? Que é quem, no fundo, a gente deve a vida. E o interessante é que o caminho do Tony, né? Esse novo jeito dele de se apresentar e juntar mais gente que curte a música. Você tá falando da saia? É que foi através de um lugar, se apresentando, num lugar pequeno pra caramba. Organicamente, né? Isso que é bacana da coisa. E a coisa foi no boca a boca, foi no boca a boca. Esse é um jeito que você tem hoje de apresentar a sua música. O outro jeito é a internet, como por exemplo... A Baranga, a música que nós vamos mostrar aqui do João Brasil, já está super alastrada através da internet. Todo mundo ouve pela internet, tem o link lá, não sei o que, babá. Me mandou muito foto de Baranga pela internet. Hoje nós vamos ouvir pela primeira vez esse hit, já um hit carioca, brasileiro, né? Porque a internet está no mundo inteiro, enfim, um hit planetário. Pela primeira vez numa rádio estabilizada como a FM. Voltando lá até chegar na novela, como o Nando está aqui. Peraí, só um instantinho, Tony. Participação... É, o Jorge Pereira... Inclusive é isso, né? Só uma coisa, você não falou que isso que tá rolando é Van Morrison, né? Exatamente. Astral Weeks. Junto a Kind of Blue do Miles Davis, os dois discos da minha vida. Então, por isso que eu fiz questão absoluta de realçar o Richard Davis, o baixista, que é um... Olha aqui ele aqui, o Richard Davis, ó. Van Morrison. And I will never grow so old. Só uma informação ainda sobre esse disco Astral Weeks, que é tido e havido como uma das principais obras musicais, né, que o ser humano já fez. Além do Richard Davis, um super baixista de jazz, tem um outro baterista do Modern Jazz Quartet. Quer dizer, aí ele pegou a cozinha do Modern Jazz Quartet e o Richard Davis que tocou com todo mundo. Diga lá, Nandão. Jorge Pereira, Alberto Júnior, Carlos Eduardo. O Alberto Júnior está perguntando para o Tony se o sucesso atrapalha, pedindo para você tocar Benito de Paulo. Eu não sei se sucesso atrapalha, que eu nunca fiz sucesso. Isso é verdade. Então não posso saber. Tocar Benito de Paula? Não, o Maurício toca Benito. Ah, tá. Pô, Benito de Paula é outra reminiscência dessa década de 70, né? Assim, que eu ouvia muito moleque, essas coisas faziam muito sucesso. Olha só, o disco do Tony, o Negro Amor, nós temos 5 ediçõezinhas do disco para dar para nossa torcida. Basta responder qual o melhor lugar para se apreciar a lua, sobretudo quando ela está linda e maravilhosa como hoje, né, Nando? E aí, qual Exatamente. É o caminho? Chega lá no efm.com.br. Chega lá, é. É, internet. E selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro. Jovem. Envie sua resposta no final. Aliás, amanhã, os ganhadores... É importante mandar o e-mail correto, né? Porque várias vezes eu mando um e-mail dizendo que a pessoa ganhou, o e-mail volta. É verdade. Então mande seu e-mail corretamente. O nome certinho. Exatamente. Mas e aí, Tony? Exatamente. Termina sua novela. Uma pessoa com essa história de e-mail foi parar na Bahia levando prêmios e foi um horror. A pessoa não apareceu. É verdade. É verdade. Então nessa temporada no Letras, acabou... Eu até hoje não sei se foi o Gustavo Ramos, o presidente, ou o André Werneck. Eu acho que foi o André Werneck, diretor artístico da Som Livre, que foi ao show. O Sérgio Pugliese, da Approach, que trabalha para a Som Livre, fazendo assessoria de imprensa, foram ao show. E eles já estavam com a bolacha do disco por lá. E devido ao show, a tudo que estava acontecendo, resolveram comprar, da Psicotrônica, do Beni, o fonograma E aí a gente foi para um estúdio já com essa formação atual de banda aqui, com o Vlad no baixo e o Rodrigo no acordeon. A gente gravou mais algumas coisas lá na Som Livre. E o disco saiu em dezembro do ano passado. E, na verdade, agora, com a música na novela, sei lá o quê. A música na novela foi uma conjunção de fatores muito bacana. Falando em lua, em conjunção de astros, o Ricardo Linhares, um dos autores, o coautor da novela, junto ao Gilberto Braga, que é meu amigo, que eu conheço e gosta do meu trabalho já desde a época do Calígula, desde a época de Ojeriza. Ele foi no Mistura Fina, onde a gente também fez algumas temporadas antes da casa fechar, bem bacanas, no final do ano passado e no início desse ano. E gostou muito do show, me pediu para mandar duas cópias do CD para ele. A gente mandou as cópias, ele levou o Gilberto gostou muito também. Depois teve uma coisa bacana que a Monique Gardenberg, a diretora de cinema, quem faz o festival de jazz, essas coisas, foi ao show e o Denis Carvalho pediu a ela uma sugestão de música para a novela, e ela tinha acabado de ver o show, ela sugeriu o Tony Platão, né, o nosso trabalhinho aqui, e o Máriozinho Rocha também, que é quem vê isso tudo lá para a Globo, ficou muito feliz. Então todas as pessoas envolvidas ficaram a fim de botar. A música está indo super bem na novela. Mas no final das contas, a música toca a novela e está na trilha sonora da novela, no disco da novela? É, a música está no disco da novela e está na novela tocando direto. A gente gravamos lá, tem umas duas semanas, e passamos dois dias no ar. A gente teve dois dias e foi super bacana, porque na verdade levaram para dentro da novela o show, né? Reproduziram até o Estrela da Lapa lá no Projac, um super trabalho. E a gente foi lá e foi super bacana, fomos muito bem tratados. O Denis Carvalho nos recebeu de forma inacreditavelmente simpática e bacana, e tudo correu muito bem. E a gente tá aí, né, correndo atrás. Você conhece bem a minha história. A gente tá tão legal. Eu acho bacana de tudo isso é porque tudo vem acontecendo devido ao sucesso do show. Ao show tá conquistando as pessoas, e isso é uma coisa mais verdadeira, mais consistente, diria eu, pra gente, pro trabalho e pro disco. E na realidade hoje, do jeito que a música está, né, mais do que nunca, já era há muito tempo, o disco hoje, pra um artista, pra uma banda, pra um intérprete, ele vale 110% pra você ter campo de trabalho para se apresentar. Não, tanto... Isso é interessante a gente falar. Você é um cara que tem muito tempo de estrada e a rapaziada toda da banda, ninguém hoje se iluda em ganhar dinheiro com disco. Acabou. Não, isso. Já que já tinha acabado há muito tempo. Então o disco hoje é para você mostrar. Ao invés de você mostrar um cartãozinho de visita, né, a sua carteira de identidade, você mostra, ó, eu gravei um disco, é assim, do repertório daqui, com esses músicos, esses produtores, gravei aqui, a gente tem como tocar na sua casa, vamos fazer uma turnê, não sei o que. O disco hoje é pra isso. Então o Tony, que conseguiu um disco basicamente pela relação ao vivo, hoje ele está reforçando essa relação ao vivo com um disco, não, que vai propiciar outras coisas na estrada também. O disco, incrivelmente, está até vendendo, e vendendo bacana, chega nos lugares e termina. Mas isso é uma coisa tão forte que é uma própria mudança do mercado todo, que algumas gravadoras já estão fazendo isso, e a Som Livre, que está com uma rapaziada super jovem lá, né, o Sérgio Rigon, o Bruno, o Gustavo e o André, que comandam toda a festa, e eles estão inclusive entrando para sócios da gente, da Caverna de Platão, né, que é meu escritório atual lá, com o Marquinhos, a Gilda e o João. A galera toda, Nick, da produção, Fernando, a Som Livre está entrando para sócia da gente e vai nos possibilitar levar esse show ao Brasil inteiro. Mas isso porque eles vão ajudar a bancar essa turnê e fazer tudo, porque as coisas têm que funcionar assim. E eu tô tendo na Som Livre, você que sabe da minha história conflituosa com gravadoras, uma relação que eu nunca tive. Eu não sei se é pelo fato de eu ser mais velho que todos vocês. Não é. É porque a gravadora, exatamente isso que eu ia falar. A gravadora hoje, ela tem uma outra função, como a Trama faz isso com os artistas dela também. Exatamente. Ela vira parceira. Exatamente, uma parceira. A Som Livre é minha parceira, né? Mais minha chefe ou minha dona. Isso é bacanérrimo. A gente trabalha junto. Vem cá, é Bolívia? É muita, muita falação no programa de hoje. Né? Platão, né? Não, muito bem, continue participando através do efm.com.br. Selecione Fale Conosco Rio de Janeiro, valendo 5 discos. Tony Platão, Negro Amor. Não. O Vaguinho fez uma pergunta, depois a gente faz. Vaguinho tá lá no trailer do Baratinho. Tá chegando. Baratinho. Vaguinho pediu pra gente falar do trailer do Baratinho. Exatamente. Porque ele deve estar lá comendo, aí tá a chegando. Gente fala e ele come um x-tudo de graça. Desgraçado esse Vaguinho. O Man aqui mandando amplexos, Renato de Araújo, Leonardo, Fabrício Xavier. Enfim, daqui a pouco a gente volta. Pera aí, meu amigo, olha o baixo do Richard Davis aqui, ó. Pô. If I pass around the station, Travis Pine. Vai cortar Astro Weeks, né? Esqueço. Quem é que tá em BH? É Jefferson? Airplane. Airplane. Airplane, um abraço pra você, tá? Bom trabalho pra gente. Agradeço ao Maurício, em 1989, me apresentar a Van Morrison. Foi vai lá. Revolução. Aperta, bonitinho. Olá, aqui é Fábio Massari, eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares, só na Oi FM.